nossa, mano, é logo o Emicida, tio. Não acredito, não acredito. Tira a foto comigo. Tira a foto comigo. Ele é o rei do improviso. Emicida, venha pra cá. Emicida. Emicida. Emicida. Emicida, NAC. É difícil marcar com esse cara, Emicida. Nossa, tá... Tá ganhando dinheiro, hein? Ele é o Neymar do rap. Vixe, meu Deus. Não, esse cara é o rap, não. Para a cobrança após o sinal. Leandro, a gente...